A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Depois de meditarmos no texto de Neemias sobre liderança, nós vamos voltar à reflexão sobre Lucas, no capítulo 9. E deixo um recado a vocês. Se porventura nós ficarmos 4, 5 dias sem enviar mensagens, primeiro vá ao blog e alimente-se. Segundo, não se preocupe, porque nós estamos em vias de fazer um reparo no celular. Então, não é motivo de preocupação por saúde, mas para o conserto do aparelho. Vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 9, a missão dos 12. E convocando seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó de vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, aqui é João Batista, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, esse de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-o consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo-o, a multidão o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam, perdão, de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos, senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos

Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre o qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, contemplando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou os mensageiros diante da sua face. Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, querem que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas tem covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Algumas considerações breves sobre o texto, irmãos. No versículo 2, pregar o reino está associado à ideia também de curar os enfermos. Essa foi a primeira ocasião em que Jesus enviou os 12 discípulos para representá-lo por palavras e atos. A instrução dada aos 12, conforme o trecho paralelo em Mateus, foi ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da sua ressurreição, no entanto, Jesus ampliou o alcance para abranger todas as nações, numa comissão que deve continuar até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Os escritores dos evangelhos deixam claro que a ordem de Jesus para pregar o reino de Deus raras vezes foi dada à parte da ordem para curar os enfermos e expulsar demônios. Então, fica claro a associação: pregar o reino, curar enfermos, expulsar os demônios. É a vontade de Deus que a pregação do Evangelho hoje seja acompanhada pela mesma demonstração do Espírito e de poder. E nós podemos conferir isso, sobretudo no texto de Mateus, mas também em Marcos, em Romanos, em 1 Coríntios. E nós temos que fazer isso para enfrentar o desafio do maligno nesses últimos dias. As igrejas de hoje não devem se comparar umas com as outras. Esse nunca foi o propósito do Senhor. Aliás, ele não fez igrejas. Ele plantou um movimento, uma igreja, que é a igreja dele. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós é que inventamos as divisões. Então, as igrejas de hoje não devem se comparar umas às outras, mas com essa mensagem e padrão do Novo Testamento, nós devemos viver os princípios do reino de Deus. E a pergunta é: estamos vendo e experimentando o reino de Deus da mesma maneira que os cristãos primitivos? Parece que não. Então, é a hora, irmãos e irmãs, de nós tomarmos uma postura mais condizente com aquilo que cremos e professamos. No versículo 23, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador requer não somente crer na veracidade do Evangelho, mas também assumir o compromisso de segui-lo com abnegação, como Marcos 8, 34. Cada dia é preciso considerar a resolução de negar-se a si mesmo ou viver para os seus próprios desejos egoístas. Essa escolha determinará o nosso futuro eterno. No versículo 24, quando se diz: qualquer que perder a sua vida, quem quiser viver aqui para o seu próprio prazer e felicidade momentânea, em vez de viver para fazer a vontade de Deus e segundo os seus princípios, acabará no engano e na perdição. A verdadeira vida e felicidade consiste no abandono dos nossos próprios caminhos e viver em comunhão com Jesus, conforme os ensinos da sua palavra. No versículo 23, 26, perdão, qualquer que de mim se envergonhar, aqui é sentir vergonha ou constrangimento diante do mundo ao identificar-se com os caminhos, os valores, os alvos que Jesus ensinou. É ter vergonha da sua palavra, vergonha de afirmar sua inspiração divina e plenária, vergonha de viver à altura dela e de defendê-la. A tais pessoas Cristo rejeitará e condenará. No versículo 29, com relação à transfiguração, na sua transfiguração, Jesus foi transformado na presença de três discípulos que viram a sua glória celestial, conforme ele realmente era, Deus em corpo humano, plenamente Deus, plenamente homem, ser humano. A experiência da transfiguração foi, em primeiro lugar, um alento para Jesus ante a sua iminente morte de cruz, como nos mostra Mateus 16, 21. Em segundo lugar, um comunicado aos discípulos que Jesus teria que sofrer na cruz, como mostra o versículo 31. Em terceiro lugar, uma confirmação por Deus que Jesus era verdadeiramente seu filho, todo o suficiente para redimir a raça humana. Depois Jesus repreende a geração incrédula e nessa repreensão, no versículo 55, aprendemos que o cristão precisa ter cuidado para que a sua fidelidade a Cristo e o seu fervor por ele não abriguem um espírito de vingança ou violência contra os que não creem, que vivem nas trevas do pecado. Antes, pelo contrário, temos que ter misericórdia, orar por eles e fazer de tudo que estiver ao nosso alcance, nos tornar fracos para atingir os fracos, nos tornar fortes para atingir aos fortes, para que por meio de todas as coisas, alguns sejam salvos. Esse é o nosso chamado, irmãos. Irmão, irmãs. E, finalmente, eu concluo essa meditação com uma proposição, irmãos e irmãs. Esse é um texto que eu resumi, que escrevi e espero, se for a vontade do Pai, publicá-lo. Um texto para discípulos. E tem como proposição: quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Aqui no capítulo 9. Jesus reuniu os 12 discípulos e deu autoridade para realizar cura e libertação do mal, mas também orientou no sentido de manter o testemunho e de confiar no sustento que o Pai iria prover. Irmãos, irmãs, nós temos que crer nisso. Missionários, missionárias, pastores, pastoras, pessoas que se dedicam integralmente ao Senhor, confie que o Senhor vai prover todas as suas necessidades. E o anúncio do reino deve ser acompanhado de uma autoridade para cura e libertação. Jesus realizou a primeira multiplicação de pães e peixes, ensinando os discípulos a viver na dimensão sobrenatural e também na partilha. Quando Jesus pergunta aos discípulos sobre o que as pessoas dizem ao seu respeito, temos as respostas dos discípulos e a profunda declaração de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, quando afirma: Tu és o Cristo de Deus. És o Cristo de Deus. Uns diziam que era Elias, outros diziam que era João Batista. Mas Pedro afirmou a verdade pelo Espírito Santo de que ele era o Messias ungido de Deus. Muito importante, nesse momento, quando Jesus orientou os discípulos, dizendo que quem quisesse segui-lo, quem quisesse segui-lo naquele momento e hoje, quem quiser segui-lo, deve negar a si mesmo, renunciando aos projetos de vida centrados no eu. Nesse sentido, quem faz o eu perder por causa do reino e da vida de Jesus, encontra a vida abundante, plena e eterna. Mas aquele que mantém o egocentrismo, buscando ganhar o mundo inteiro, perde a sua alma. Houve um momento maravilhoso quando Jesus estava orando no monte, acompanhado por três discípulos, Pedro, Tiago e João. Ocorreu uma transfiguração. Jesus teve uma momentânea glorificação. Foi glorificado. Foi manifesto mais da sua divindade e testemunho de que ele era de fato o cumprimento da lei e dos profetas. Por isso aparecem para dialogar com ele Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas. Moisés vem para esse momento da transfiguração como um cumprimento. Jesus, testificando que Jesus é o cumprimento de toda a lei. E a partir de Jesus, nós compreendemos exatamente qual é o espírito da lei, qual é a verdade sobre a lei. E Elias, representando a profecia, nós podemos entender da mesma maneira qual é o espírito da profecia, o que de fato está presente nas profecias, além do seu contexto histórico de denúncia do pecado, de anúncio da vontade de Deus para o povo de Israel, o que estava presente ali acerca do anúncio messiânico. Esse fenômeno, com a visão de que os discípulos de Jesus tiveram, é mais uma confirmação que Jesus é o Messias. E de forma alguma, uma reencarnação de nenhum profeta, nem de João Batista, nem de Elias, nem de qualquer outro. Aliás, isso não existe, irmãos, irmãs, que amigos que ainda acreditam dessa maneira, porque no Brasil se divulgou bastante, isto não existe. Falo com todo carinho e respeito para você. E qualquer voz que você ouvir, ou qualquer coisa semelhante a alguém falecido, preste atenção. O espírito das trevas conhece toda a história da sua vida e conhece toda a história da sua família. Então, para ele não há dificuldade nenhuma em apresentar qualquer informação acerca da vida de alguém que já se foi, ou a simular o mais próximo possível da realidade uma voz que seja semelhante, ou anunciar alguma coisa que tenha a ver com esse histórico. A Bíblia diz que não há possibilidade. E não adianta só o Evangelho segundo um determinado autor. Eu não quero nem mencionar para não parecer desrespeitoso, porque eu não estou com nenhuma intenção desrespeitosa. Respeito e tenho bom relacionamento com muitas pessoas. Mas é meu dever dizer a você que não existe isso, que não há isso. O que existe é uma só vida, e nessa vida nós decidimos pela vida eterna através da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, ou decidimos pela não aceitação, e aí pereceremos eternamente. Fica aqui um parêntese. Então, de modo algum, aquilo era uma. Jesus era uma reencarnação de algum profeta, ou de qualquer outra pessoa, porque não há reencarnação. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, ele libertou um jovem possesso por demônios. Todos ficaram maravilhados com a glória, poder e majestade de Deus. Embora os discípulos não compreendessem, Jesus continuava declarando que era necessário a sua morte. Só com relação ao jovem, os discípulos ainda não tinham se preparado adequadamente e não puderam fazer aquela libertação. É necessário que nós nos preparemos para ajudar as pessoas a serem libertas de espíritos malignos. E Jesus, então, falava sobre a necessidade da sua morte, e os discípulos não compreendiam, e era também importante que eles não compreendessem tudo, porque tudo ainda seria revelado ao longo do tempo, e depois o Espírito Santo iria fazê-los entender toda a verdade após a morte, a ressurreição de Jesus, a ascensão e a vinda do Espírito Santo. Jesus continuava declarando que era importante a sua morte como remissão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, pela morte de Jesus, para dar sequência àquele parêntese, pela morte de Jesus, tudo se cumpre. Pela ressurreição de Jesus, tudo se cumpre. Pela ascensão de Jesus, tudo se cumpre. E aquilo que as pessoas esperam alcançar, alcançar a plenitude do amor, a plenitude da santidade, a plenitude da vida eterna, você encontra, sim, encontra em Jesus Cristo. O Mestre ensinou que o maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que se assemelha a uma criança. Ensinou também que aquele que não era contra eles era por eles. Então não precisa mandar a pessoa que está pregando e não era exatamente do grupo dos discípulos, não precisa mandar parar. Se não é contra, é a favor. Os samaritanos não receberam a Jesus. O capítulo mostra. Os discípulos perguntaram se o mestre queria que eles mandassem descer fogo do céu. E Jesus os repreendeu e mostrou que o Filho do Homem não veio para destruir as almas, e sim para salvar. Hoje nós estamos precisando desse ensinamento muito para os irmãos e irmãs, porque há um espírito guerreiro, já há muitos anos, um espírito guerreiro no povo do Senhor, e parece que o povo do Senhor quer mandar fogo do céu sobre todos os que estão em pecado, ou que não se arrependeram, ou que não foram batizados, ou que pensam diferente, e parece que há um desejo de mandar fogo do céu. Irmãos, irmãs, o Senhor Jesus virá e fará o julgamento. Enquanto isso, nós estamos aqui é para mostrar que o Filho do Homem veio para salvar as almas. Finalmente, era necessário explicar que aquele que começa no caminho do discipulado, aquele que foi batizado e começa no caminho do discipulado. Discipulado significa aprendizado, no anúncio do reino de Deus, Não pode olhar para trás. Meu irmão, minha irmã, não olhe para trás. Lembrando de um texto do Antigo Testamento, não vou entrar em detalhes agora, mas quem fica olhando para trás vira estátua de sal. Insípido, não serve para mais nada. Não olhe para trás. Quem lançou a mão no arado, não olhe para trás. Vamos para frente. Aquele que começa e põe a mão na obra do Senhor e olha para trás, não está apto para o discipulado e para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. E que nenhum de vocês, nenhum de nós, nenhum dos irmãos e irmãs que tem acompanhado esse grupo de oração, de meditação na palavra, olhe para trás. Pelo contrário, cada dia se comprometa mais com o amor, com o anúncio do reino, com a cura dos enfermos, com a expulsão dos demônios e com o esclarecimento da verdade, para que as pessoas possam experimentar a vida plena e abundante, eterna, que só Jesus pode oferecer. Antes de encerrar, eu já dei o aviso sobre o celular, mas eu quero, encerrando esse texto, parabenizar o irmão Freitas, porque ele já foi vacinado e eu vi a informação ontem. Parabéns, meu querido. Parabéns, nós estamos muito felizes aqui em casa por isso. Vi também a manifestação do irmão França, irmãos de São José dos Campos, o aconchego, a palavra de incentivo, de alegria. Eu sei que deve estar sendo uma grande alegria, entre os irmãos lá na cidade. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Louvo também ao Senhor pela vida da irmã Vivian, nossa missionária, que voltou de uma viagem missionária onde muitas vidas foram ajudadas, alcançadas, e nós louvamos a Deus pelo seu ministério. Louvo a Deus por todos que têm enviado postagens. Louvo a Deus por todos os irmãos e irmãs aqui de Entre Folhas, a todos os irmãos e irmãs que têm nos ouvido. Mais uma vez eu agradeço porque o retorno que nós tivemos de escuta pelo WhatsApp da primeira unidade de Neemias, sob liderança, foi maravilhoso e nós agradecemos ao Senhor e a sua disponibilidade também de querer amadurecer. Então, louvado seja o nome do Senhor por todos os irmãos e alegremo-nos com a vitória daqueles que conseguirem ser vacinados o mais rápido possível. Mais rapidamente possível, para que estejam já conseguindo a sua imunidade, muito embora ainda devam continuar, como está sendo orientado, ainda devam continuar com o uso da máscara, com as outras precauções que são orientadas, vamos avançando nisso até que todo o país vença esse grande inimigo, esse grande vírus, e que assolou o mundo inteiro, mas ele é grande, mas para Deus ele não passa de um grão de areia. O Senhor, com um sopro, acaba com ele no mundo inteiro. Então, o Senhor está soprando e vai fulminar isso. Muito embora, irmãos e irmãs, Fiquem atentos, porque esse não será o último sinal. Ele é só o princípio. Não quero aqui deixar o momento de alegria, mas ele é o princípio das dores. Outras dores virão e precisamos estar então com uma geração de cristãos muito maduros para enfrentar as lutas espirituais e continuar anunciando o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, Deus os abençoe, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.